Capítulo 2. Jill ficou profundamente aliviada ao ouvir a voz de Wesker, enquanto ia na direção da porta aberta do escritório do Stars. Ela viu um dos helicópteros decolando assim que chegou, certo de que eles foram sem ela. E ela queria muito estar nesse caso desde o começo. O RPD já estabeleceu um perímetro de busca, transpondo os setores 1, 4, 7 e 9. São as zonas centrais a qual estamos preocupados. E o Bravo vai pousar aqui. No mínimo, ela estava muito atrasada. Wesker sempre conduz reuniões do mesmo jeito. Discurso atualizado, teorias, depois pergunta e resposta. Jill respirou fundo e entrou na sala. Wesker estava apontando para um mapa fixado na frente da sala, com pontos coloridos, onde os corpos foram encontrados. Ele mal interrompeu seu discurso, enquanto Jill ia rapidamente para sua mesa, sentindo-se como se tivesse voltado para o treinamento básico e chegado atrasada. Chris Hadfield deu um meio sorriso assim que ela se sentou, e ela acenou de volta antes de olhar para Wesker. Ela não conhecia os outros da equipe, tão bem como Chris, que deu bastante apoio a fim de fazê-la se sentir bem-vinda. Depois de um voo nas outras áreas centrais, tendo eles feito o relatório, nós teremos uma melhor ideia de onde concentrar nossas atenções. E a respeito da mansão Spencer? Chris perguntou. Está praticamente no meio do local dos crimes. Se nós começarmos por lá, poderíamos conduzir uma busca mais completa. E se as informações do Bravo apontarem para essa área, com certeza nós investigaremos lá. Por enquanto, eu não vejo motivos para considerar isso uma prioridade. Chris olhou duvidosamente. Mas nós só temos a palavra da Umbrella que a mansão é segura. Wesker apoiou-se em sua mesa, sem expressões no rosto. Chris, todos nós queremos chegar no fundo disso. Mas temos que trabalhar como um grupo. E a melhor opção aqui é fazer uma busca pelos excursionistas desaparecidos, antes de tirar conclusões. O Bravo vai dar uma olhada e nós agiremos de acordo. Chris enrugou a testa e não disse mais nada. Jill hesitou em girar seus olhos para o pequeno discurso de Wesker. Ele estava fazendo a coisa certa, tecnicamente, mas se esqueceu da parte cuidadosa de se agir, como Irons queria. Irons deixou isso bem claro durante as investigações. Ela não ficaria tão irritada se Wesker não se apresentasse como um pensador independente, um homem que não jogava com cuidado. Ela se uniu ao Stars porque não aguentava mais tanta besteira da burocracia que dominava a lei de aplicação, e a desobediência de Wesker ao chefe era irritante. Bom, e não se esqueça de que você teve uma boa chance de terminar na prisão, se não tivesse mudado de profissão. Jill, vejo que você arrumou o tempo para vir. Ilumine a gente com um de seus brilhantes pontos de vista. O que você tem para nós? Jill tentou parecer calma e sob controle, como ele. Nada novo, acho. O único padrão óbvio é a localização. Ela olhou para as anotações no monte de papéis que tinha à sua frente, em busca de referências. Ah, as amostras de tecido tiradas de debaixo das unhas de Beck McGee e Chris Smith casaram perfeitamente. Nós a pegamos ontem. E Tony Limpton, a terceira vítima, teve definitivamente andado nos pés da montanha. Esse seria o setor 7B. Ela ergueu a cabeça para Wesker e fez seu acréscimo. Minha teoria até este ponto é que há um possível culto ritualista escondido nas montanhas. 4 a 11 pessoas fortes, com cães de guarda treinados para atacar intrusos em seu território. Extrapolou. Wesker cruzou seus braços, esperando. Pelo menos ninguém riu. Jill voltou para o material. O canibalismo e desmembramento sugere comportamento ritualístico, tal como a presença de carne decomposta encontrada em algumas vítimas. Como se os assassinos estivessem carregando parte de vítimas anteriores para seus ataques. Nós pegamos as amostras de saliva e tecido de quatro pessoas diferentes, apesar de os relatórios de testemunhas sugerirem 10 ou 11 pessoas. As vítimas mortas por animais foram encontradas nos arredores, sugerindo que eles vagavam em algum tipo de área fora dos limites. Os sinais de saliva parecem ser caninos, apesar de ainda haver dúvidas. Ela terminou. O rosto de Wesker não mostrou nada, mas ele acenou devagar. Nada mal mesmo. Contradizendo. Jill suspirou. Ela odiava ter que contrariar a própria teoria, mas fazia parte de seu trabalho. Mas honestamente, a parte que mais encorajava, claro, irracional pensamento. Os Stars treinam seu pessoal para não fixar em um único caminho para a verdade. Ela conferiu suas anotações de novo. É altamente improvável que um culto desse tamanho pudesse andar por aí, e os assassinatos são muito recentes para serem locais. O RPD teria visto esses sinais antes. Algum motivo para esse tipo de comportamento? Além disso, o nível de violência pós-morte indica criminosos desorganizados e que geralmente atacam sozinhos. Joseph Frost, o especialista em veículos do Alpha, falou do fundo da sala. E a parte do ataque animal funciona como um tipo de proteção de seu território e tudo mais. Wesker pegou uma caneta e foi para a lousa próxima à sua mesa, falando enquanto andava. Concordo. Ele escreveu territorialidade na lousa e depois virou-se para ela. Algo mais? Jill balançou a cabeça, mas se sentiu bem por ter contribuído. O aspecto do culto era fora do comum, mas foi tudo que ela conseguiu informar. A polícia certamente tem algo melhor. Wesker voltou sua atenção para Brad Vickers, que sugeriu ser uma nova tendência de terrorismo e que as demandas seriam feitas em breve. Wesker colocou o terrorismo na lousa, mas não parecia muito a favor da ideia. Nem mais ninguém. Brad voltou rapidamente para seu fone, para monitorar o Bravo Team. Joseph Barry não tinha ideias, e a visão dos assassinatos de Chris já era bem conhecida, mas vaga. Ele achava que havia um ataque organizado e que influências externas estariam envolvidas de algum modo. Wesker perguntou se ele tinha algo novo, enfatizando novo. Jill percebeu. E Chris balançou a cabeça, parecendo deprimido. Wesker tampou a caneta preta e sentou-se na ponta de sua mesa, focalizando pensativamente o espaço vazio da lousa. É um começo, disse. Eu sei que vocês já leram os relatórios da polícia e ouviram o depoimento das testemunhas. Aqui é Vickers, câmbio. Do fundo da sala, Brad falou em seu fone, interrompendo Wesker. O capitão diminuiu a voz e continuou. Até agora não sabemos com o que estamos lidando, e sei que todos nós temos perguntas, preocupações sobre a atuação do RPD na situação. Mas agora que nós estamos no caso, eu... O quê? Com o aumento da voz de Brad, Jill se virou, como todos fizeram. Ele estava se levantando, agitado, pressionando o fone em sua orelha com uma mão. Bravo Team, responda. Repito, Bravo Team, responda. Wesker se levantou. Vickers, ponha no alto-falante. Brad apertou um botão no painel de controle e o claro som de estática preencheu a sala. Jill tentou ouvir uma voz humana no meio do zumbido, mas por alguns tentos segundos não ouviu nada. Depois. Entendido? Mau funcionamento, nós teremos que... O resto foi perdido na estática. Parecia ser Enrico Marini, o líder do Bravo Team. Jill mordeu seu lábio inferior e trocou um preocupado olhar com Chris. Enrico parecia frenético. Todos escutaram por mais um momento, e nada mais apareceu. Posição? Wesker perguntou. Eles estão no... setor 22, extremidade de C. Mas eu perdi o sinal. O transmissor está desligado. Todos estavam abalados. O transmissor do helicóptero foi projetado para continuar funcionando não importa o que estivesse acontecendo. O único modo dele parar é ter acontecido algo grande. O sistema inteiro apagar ou ser danificado. Seriamente. Algo como um acidente. Chris sentiu seu estômago dar um nó ao reconhecer as coordenadas. A mansão de Spencer. Marine disse algo sobre mau funcionamento. Tem que ser uma coincidência. Mas não parecia uma. Os Bravos estavam com problemas e praticamente em cima da velha mansão da Umbrella. Tudo isso veio à sua mente numa fração de segundos e depois já estava de pé, pronto para agir. O Wesker já estava em ação. Ele endereçou o time enquanto pegava as chaves, indo para o armário de armas. Joseph, arrume o painel de controle e tente contatá-los. Vickers, equipe o helicóptero. E quero nós prontos em 5. O capitão destrancou o armário enquanto Brad dava o fone para Joseph e saía da sala. A porta reforçada de metal abriu, revelando um arsenal de rifles e revólveres, pendurados em cima de caixas de munição. Wesker voltou-se para os outros, suas expressões mais vazias do que nunca, mas sua voz rápida e autoritária. Barry, Chris, levem as armas carregadas e seguras para o helicóptero. Jill, pegue os coletes e mochilas e nos encontre na cobertura. Wesker tirou uma chave da argola e jogou para ela. Eu vou falar com Irons para nos dar cobertura. Wesker disse. Depois gritou. 5 minutos ou menos, pessoal. Vamos lá. Jill foi para a sala dos armários e Barry pegou uma das malas de equipamento vazias do fundo do armário, acenando para Chris. Chris pegou uma segunda mala e começou a carregar caixas de munição, cartuchos e clips, enquanto Barry manipulava cuidadosamente as armas, verificando cada uma. Atrás deles, Joseph tentava contatar o Bravo. Chris pensou novamente sobre a proximidade do Bravo Team à mansão de Spencer. Havia uma conexão? E se sim, como? Billy trabalhava para Umbrella. A mansão era deles. Chefe, Wesker, nós acabamos de perder contato com o Bravo. Nós vamos partir. Chris sentiu uma súbita descarga de adrenalina e passou a trabalhar mais rápido, sendo que cada segundo contava. Poderia significar a diferença entre a vida e a morte de seus companheiros. Um sério acidente era improvável. Os Bravos estariam voando baixo e tinham um bom piloto. Mas se aconteceu depois de desceram? Será que isso era possível? Wesker rapidamente passou a informação a Irons por telefone. Depois desligou e se juntou a eles. Eu vou ver se o helicóptero está pronto. Joseph, tente por mais um minuto e depois entregue para os outros rapazes. Você pode ajudar os dois aqui a levar o equipamento lá para cima. Veja-os lá em cima. Wesker acenou e saiu. Seus passos fazendo um alto barulho no corredor. Ele é bom, Barry disse, e Chris concordou. Era bom ver que o novo capitão falava pouco. Chris ainda não estava certo sobre o que sentia sobre a personalidade dele, mas o respeito pelas habilidades de Wesker estava crescendo a cada minuto. Responda, Bravo. Entendido? Repito. Joseph continuou pacientemente seus pedidos, se perdendo no nevoeiro de estática que enchia a sala. Wesker caminhou pelo deserto, corredor, cruzando as duas salas de espera do segundo andar, acenando rapidamente para dois policiais em frente à máquina de soda. A porta para o lado de fora estava meio aberta. Uma leve e úmida brisa cortava o abafado ar do lado de dentro. Ainda estava claro, mas não por muito tempo. Ele esperava que isso não fosse interferir na missão, mas pelo visto, irá. Wesker virou à esquerda e desceu o corredor que levava ao heliporto, conferindo mentalmente uma lista de tarefas. Procedimento, armas, equipamentos, relatório. Ele sabia que tudo estava em ordem, mas conferiu de novo. Ele gostava de pensar em si mesmo como um homem de precisão, que leva tudo em consideração e decide o melhor curso de ação depois de estudar os fatores. Controle é o dever de qualquer líder competente. Mas para esse caso... Ele tirou isso da cabeça, antes de ir longe demais. Ele sabia o que devia ser feito, e ainda tinha tempo. Tudo em que ele devia se concentrar agora era em trazer os Bravos sãos e salvos. Wesker abriu a porta no final do corredor e saiu no brilho do início da noite. O crescente ruído do motor do helicóptero e o cheiro de óleo enchendo seus sentidos. O pequeno heliporto de cobertura era parcialmente guarnecido pela sombra de uma envelhecida torre d'água e vazio, exceto pelo helicóptero cinza bronzeado do Alpha. Pela primeira vez, ele imaginou o que aconteceu com Bravo. Ontem, Joseph e um recruta checaram ambos os pássaros, e eles estavam bem. Ele tirou essa linha de pensamento da cabeça enquanto ia para o helicóptero. Não importava por quê, não mais. O importante é o que veio depois. Espere o inesperado. Esse era o lema dos Stars. Significava basicamente estar preparado para qualquer coisa. Não espere nada. Esse era o lema de Albert Wesker. Um pouco menos atraente, talvez, mas infinitamente mais útil. Se virtualmente garantido, aquele nada jamais o surpreenderia. Ele subiu na porta aberta do piloto e viu Vickers. O homem parecia com medo, e Wesker considerou, por um momento, deixá-lo para trás. Chris tinha licença para voar, e Brad tinha a reputação de se cagar sob uma arma. A última coisa que ele precisava era ter um de seus soldados congelados em caso de problemas. Mas ele pensou nos Bravos, perdidos, e voltou atrás. Ele abriu a porta lateral e entrou na cabine, fazendo uma rápida contagem do equipamento arrumado na parede. Fogos de emergência, kits médicos e de comida. Estava tudo pronto. Wesker imaginou o que Brian estava fazendo agora. Cagando nas calças, sem dúvida. Wesker riu assim que descia do helicóptero, mentalizando a imagem de Irons. Suas gorduchas bochechas vermelhas de raiva e merda escorrendo pelas suas pernas. Irons gostava de pensar que podia controlar tudo e todos. Isso fazia dele um idiota. Infelizmente para todos, ele era um idiota com um pouco de poder. Wesker o avaliou cuidadosamente antes de assumir a posição em Raccoon City, e sabia algumas coisas sobre o chefe que ele não enquadrava numa luz positiva. Ele não tem intenção de usar o que sabe, mas se Irons bagunçar as coisas mais uma vez, Wesker não ficará de boca fechada. Ou pelo menos dizer que tem acesso a ela. Isso certamente manterá fora do caminho. Barry Burton apareceu carregando as caixas de munição. Chris e Joseph logo atrás. Chris com os cintos e Joseph com as mochilas. O compacto lança-granada sobre o ombro. Assim que os três guardaram o equipamento, Wesker voltou sua atenção para a porta, esperando Jill. Ele conferiu o relógio e franziu. Menos de 5 minutos se passaram desde o último contato com o Bravo. Eles fizeram um ótimo tempo. Mas onde estava Lantine? Ele não falou muito com Jill desde que ela chegou em Raccoon, mas seu arquivo era muito bom. Ela conseguiu altas recomendações de todos que já trabalharam com ela, elogiada pelo seu último capitão como sendo muito inteligente e extraordinariamente calma numa crise. Seu pai era Dick Valentine, o melhor ladrão nos negócios décadas atrás. Ele a treinou para seguir seus passos. Ela ia muito bem até o papai ter sido encarcerado. Silenciosamente, o capitão encorajou Jill a tirar seu traseiro de onde está e pedir a Brad para ligar as pás o helicóptero. É hora de ver como as coisas estão lá fora.